dimensões, proporções de várias ocasiões que tive em casa. Quando minha mente queimava em brasa, pensando nos limites explorados pelos ousados caçadores de temas. Entre problemas e dilemas, são várias cenas que vêm na mente, fazendo com que isso se torne onipresente. Dos lugares por onde eu ando, me encanto com o vasto limite do horizonte ao delta. Da cultura celta aos incensos da Caxemira, sob os efeitos da sensimira, se torna real e criativa. Garimpo, meu jogo é limpo e nele eu exploro a tática do jeito que me sinto variável. Mother Family, sincronismo notável. Eu tô aguardando a minha vez desde a época do antigo império chinês. Kimono, espada, chinelo de madeira, dinastia imortal, vaso sagrado no alto da prateleira. Armamento sagrado, exército imortal, microfone camuflado. Vai! E desde que o mundo é mundo, a exploração é um tema profundo. Pois queremos saber, precisamos entender o que, quando e como chegar. Minha rima tá aí pra escavar. Meu método é psicológico, a mente é meu sítio arqueológico. Bota amarela no reconhecimento do terreno, encaixando mais uma peça no esqueleto do beat do Ameno. M.A.D.R. Da área mais remota exploramos conhecimentos materiais para o tema, instrumentos pra história, extraindo combinações, gravuras no papel, soterrados no caderno, separados na bateia, descoberta pelos habitantes do extremo. No local da busca, a bússola é sentido leste. Na procura de fragmentos, cada um tem sua função. No aparecimento dos fósseis, cada um tem sua antiguidade. Conclusão da minha análise. Tô me adequando a cada missão pro meu justo conhecimento. Da onde resgato essa rima como único elemento para acoplar nessa pancada de bumbo e caixa do Ameno. Da oeste pra leste, diretamente pro extremo. Tamo sempre no sapato, ligeiro no que tá acontecendo. Vamos pra cima dessa porra, pra arrombar esse terreno. Explorando o espaço que é nosso, porque aqui tamo correndo. Aprofundando nesse solo com as expressões de cada talento vivo. Explorando o tema igual a China pra fazer o xing-ling. Gramado com pedras pequenas no meu rústico estilingue. Jogando rimas e batidas sujeiras e swing, nunca debaixo do tapete, sempre em cima dele ou na rua daquele que não recua e vai descendo o cacete antes que extingue mais uma cabeça na lua. Rimar, cantar, explorar, representar gueto, gente do português a Yorubá. Evolução e excesso, história na rua ou no lar. Doutrinas, costume, a planta que purifica e faz curar. Laroye, Exu, é Mojubá. Estuda, análise, o segredo dos tambores. Traz a dança e a cantiga, MCs e rimadores. Milenar e cultural, a religião africana. Do Brasil até Nigéria, da Bahia até Gana.